os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Entre os grandes sucessos que você vai ouvir no programa de hoje, destacamos... I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely night. I love you, baby, trust in me. E tem muito mais. Os Beatles começaram seu sucesso em 62 com a gravação de Love Me Do, seguida de Please Please Me em 63, e o primeiro LP, que leva o mesmo nome. Até então, o sucesso se restringia à Europa, com milhares de fãs histéricas. A conquista do maior mercado fonográfico do mundo aconteceu em 64. Os Beatles fizeram seu primeiro show nos Estados Unidos no início do ano, no famoso programa de TV de Ed Sullivan. Foram 5 minutos em que nenhum assalto ou assassinato tenha sido registrado em todo o país. O impacto foi tão grande que em abril do mesmo ano, a parada de compactos foi tomada pelos Beatles, ocupando os 5 primeiros lugares por semanas. Beatles, Yes, I Love You. 1962. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. I love you. Bon Stevens, 60 Reasons. 1961. Why I love you, the way you hold my hand, your laughing eyes, the way you understand your secret sighs, they're all part of 16 reasons why freckled nose, the way you say you care, your crazy clothes, that's just half of 16 reasons why I love you. Snuggling in the car, your wish upon a star, whispering on your kiss when we're alone, the way you thrill my heart, your voice so neat, you say we'll never part, our love's complete, those are all. Hollies, Sorry Suzanne. Foi no início da década de 70, na Suécia, que surgiu um dos grupos mais influentes da música pop de todos os tempos. A junção das primeiras letras dos nomes de dois casais, Agneta e Björn, Anfried e Benny, formaram o ABBA. Eles ficaram mundialmente conhecidos em abril de 74, quando venceram o concurso Eurovision com a música Waterloo. Mas antes disso, o grupo já existia há 2 anos e os membros individuais já eram veteranos da música sueca. ABBA, The Name of the Game. 1978. If I said I care for you, Engelbert Humperdinck, Can't Take My Eyes Off You. 1968. Especialmente pra você. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Funny, Be Tender With My Love. 1976. With my agora é a hora da música country. Barbara Singer, Bridge. Temptations foi um dos mais importantes grupos vocais dos anos 60, injetando comentário político no contagiante funk, o que inspirou uma geração de imitadores. Formado em 60 em Detroit, Estados Unidos, por Otis Redding, Elbridge Brian, Melvin Franklin, Eddie Kendricks e Paul Williams, o grupo assinou com a Miraclow, uma subsidiária da Motown Records, gravando uma série de singles, dos quais apenas Dream Come True alcançou algum sucesso. Temptations, Baby I Need You Loving. another day, another night. I long to hold you tight, 'cause I'm so lonely. Paul Anker, Hold Me Till the Morning Comes, exclusivamente pra você. Two broken hearts, neither one knows what to say. Both falling from love, but not quite all the way. Look at us now, reaching back for yesterday, wanting to know if the other wants to stay. After all, I'm the one who said we're through, but I can't live without you anymore. And out there lost is a dream that can come true, if it's worth the reaching for. Do you want me anymore? Darling, hold me till the morning comes, until I see a smile. Take all the sadness from your eyes. Hold me till the morning sun. Let me stay, we've just begun. I want to stay with you, I do. Where shall we start? A tender word that we could share. And if we believe in time, we will get there. Look at us now, wanting more than words could say. This time all the way. Out there lost are the words, I still love you, and are they worth the reaching for? Do you want it anymore? Darling, hold me till the morning comes, until I see a smile. Take all the sadness from your eyes. I wanna stay. Today's People, P. He can build a mountain, can save a soul. Whoa, whoa. He can fill an ocean and hold your hand when you're alone. He can make the sunshine, can stop the rain. Jennifer Wells, Nothing Compares. Sleep all day. Após tentar carreira como cantor pop, Joe Cocker achou seu nicho cantando rock e soul em pubs ingleses à frente do grupo The Grease Band. John Robert Cocker nasceu em 20 de maio de 44 em Sheffield, Inglaterra. Em 61, trabalhava de dia em um posto de gasolina e à noite cantava pop com The Avengers em bares locais. Com o passar dos anos, deixou o pop de lado, incorporando rock e soul em seu repertório. Joe Cocker, You Are So Beautiful To Me. 1975. For fears, everybody wants to rule the world. 1985. Welcome to Tony Braxton e Bayface, How Could an Angel Break My Heart. Chris Newton, Just Call Me Angel for the Morning. 1981. Stay.